Música de peso. música de peso desta semana. Abrimos em grande com os Koff, esta banda norte-americana que acabou de lançar em 2010 o seu segundo longa duração. Chama-se Ritual Abuse. O tema que ouvimos chama-se Crippled Wizard. É uma das propostas mais pesadas e mais sujas deste ano, dentro do sludge, dentro do chamado sludge metal, que, como perceberam, por este tema incorpora várias influências que vão desde o drone ao doom, com muitas influências também dos grandes reis do sludge e do doom, precisamente os Electric Wizard. É um excelente disco que surge depois de Sigilo, um Luciferi, um excelente álbum de estreia, mas este segundo disco muito consistente, muito psicadélico também, como se deu para perceber por este fim, é uma banda sem dúvida a seguir por perto. Já a seguir, vamos ficar com o Stargazer, uma banda australiana que acabou de lançar também o seu segundo longa duração. Demorou 5 anos a sair, mas finalmente está cá fora. A Great Work of Ages, é assim que se chama o tema que vamos ouvir, chama-se Pipes of Psychosomatics. Yeah. foram os Stargazer, os australianos que vêm, mais uns australianos que vêm provar que a Austrália tem uma das cenas mais ativas neste momento no panorama da música extrema. É um excelente disco este Great Work of Ages, vale mesmo, mesmo a pena, e já agora o primeiro disco também, The Scream Who Tore the Sky, é um excelente disco e vale a pena ouvir do início ao fim. São dois discos bastante completos. Já a seguir, regresso de 2010, um dos regressos de 2010, são os Atheist, eles que nos anos 90, no início dos anos 90, marcaram uma época, tal como os Cynic marcaram, em que se começou a fazer o death metal técnico, para começar, e que se misturou muito daquilo que o jazz tem no death metal. Os resultados são absolutamente fantásticos. Como sabem, os Cynic lançaram Focus em 94. Os Atheist são responsáveis por um dos discos mais influentes e mais brutais de sempre, o Unquestionable Presence, e depois de uma espécie de hiato durante 10 anos, voltam com este fantástico Júpiter. É um belíssimo, belíssimo disco, curto, tem 35 minutos, penso que nem chega a 35 minutos, e é um exercício um bocado, se calhar onanista até em algumas alturas, de execução técnica, mas para quem gosta, uma vez gosta sempre, por isso mesmo. O End of Beast é um excelente avanço para este Júpiter. Depois dos Hatties ficámos com os VIT, uma das maiores surpresas para este ano. Percebeu-se por este final que eles são uma banda que não tem um estilo bem definido. Eles, na maior parte das suas músicas são pontuadas pelo sludge, mas muito facilmente conseguem virar para o black metal, como se percebeu exatamente por este final. Excelente disco de estreia, chama-se. Bom, o álbum não tem nome, é representado normalmente por um hífen. Untitled é assim que está listado na internet. Vocês podem ir até ao Bandcamp da banda, bandcamp.com, pesquisar por VIT e descarregar o álbum gratuitamente. É um excelente disco desta banda. Vamos recuar agora até 2009, antes de avançarmos para mais novidades deste ano. Vamos recuar até 2009, como eu estava a dizer, e ir até à Polónia, de encontro com os Echoes of Yule, eles que lançaram o Self-Titled do ano passado. Um excelente disco também este, mais ou menos sludge, mas com bastantes atmosferas. Third Time é o tema que vamos ouvir para recordar o álbum de estreia dos polacos. the third time, an angel comes. Foram os polacos Echoes of Yol, um excelente disco de estreia desta dupla polaca, muito ambiental, muito arrastada também, é bastante bom para ouvir, principalmente nesta altura do ano, em que começa a anoitecer mais cedo, de certeza que não se vão arrepender. O disco chama-se também Echoes of Yol, que se escreve com Yul, já agora, para ficarem a saber, vale a pena pesquisarem por esta banda e arranjarem o CD deles, já que é um excelente disco. Excelente disco também tem os portugueses Crushing Sun, chama-se Tau, e vamos ficar com o tema 12.379 segundos. I'm um excelente disco de estreia para os Crushing Sun, eles que há 2 anos editaram o primeiro registro de... fizeram o primeiro lançamento oficial pela Major Label Industries, foi um split juntamente com a banda EAK, outra banda portuguesa. Os Crushing Sun, que evoluíram bastante, têm aqui um excelente, sólido disco de estreia, como vocês puderam ouvir, do melhor death metal que por cá se faz, com muita onda, com muito groove, muita onda à la Lamb of God. Vale a pena porem as mãos também neste disco. Outra das grandes, dos grandes regressos para 2010, há muito esperado, era o dos Agalor. Eles acabaram de lançar o seu disco Marrow of the Spirit. Vamos ficar com Into the Painted Grey, é a mostra aqui no Música de Peso, em primeira mão, para o excelente regresso dos Agalor. É um belíssimo regresso dos norte-americanos à Galore com este Marrow of the Spirit. Into the Painted Grey é o tema de avanço aqui no Música de Peso, que já sabem passa aos domingos das 18 às 19 horas aqui em www.radiozero.pt, também na Rádio Douro FM todos os sábados das 19 melhor, das 3 às 4 da tarde e na Rádio Antena Web todos os domingos das 4 às 5 da tarde. O Zagalor, antes de passarmos para o último tema, que voltam então com este disco, um disco muito sólido, com temas bastante mais black metal do que aquilo que era possível encontrar no Pale Folklore e também em The Mantle, e tem temas bastante épicos como este que acabámos de ouvir. É para os fãs, vai ser de certeza um excelente álbum, e está recomendadíssimo aqui com o selo de qualidade do Música de Peso. A fechar, vamos ficar com os Dead Spell Omega, outro regresso para 2010, desta feita com Paracletos, um disco que vai fechar a trilogia iniciada há 5 anos pela banda. Vamos ficar com Abscission, mas vamos voltar sem dúvida aos Dead Spell Omega no próximo programa, uma vez que a música vai ter que ser cruelmente cortada a meio, mas voltaremos a eles. Até para a semana, já sabem, com os Dead Spell Omega, também com os Doe e muitas outras novidades. Tenham uma boa semana, sempre com muito peso.